Romeo 3, um bom sono. Não, vai iniciar que a gente já estava com a esperança da, do posto técnico. Afirmativo. Papa Romeo Índia, November Alpha, autorizado, decolagem pistão no 7, vento 120 graus, 119. Good morning, Sunder 853, holding point 10, fully ready. Sunder 583, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. Clear to line up and take off runway 10, Sunder 853. 5826. É 0050 Web 583D. Foi 262.000 pés, ajuste 0016, reposta habilitada. 2 pés, 0016, reposta. Motor Salvador, só passando o DF que eu tenho 2 minutos de lançamento. Romeo Índia, November Alpha, decolado 113, controle 119, decimal 8, bom voo. Aquilo, coordene com os tráficos locais. Já acabei aquilo. Ok, vou coordenar. Está passando o direto aqui. Um, dois, três, Felipe, à direita, ponte cardano, 02, 118, decimal 95, NHM 16, oxa, né, 3 1 2. Ok, livre, à direita, ponte espera 18, 96, tanto para a descida. Vou chamar para a descida, por favor, que deve que vem. Sanders 583 Airborne at 16 Salvador Departure 119.8. 119.8 and copy, thank you very much. See you on the 853. Arthur, good morning, I'm the 853. 4426 da Azul, senhor de identificação, autorizado chegada a mais, desça para o nível 050, estou no time de 190.6, visual de radar. Family level 380, dial departure, I'm the 853. Alô, localizador Web 5800. Frente aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 295, obrigado. Torre, Oceania 6312. 6312, a linha mantém pistão 0. A linha e mantém na 10. 582. Vem, está no ILS da 1-0, vai estar travado. 5-8-2-6, continue a aproximação, informarei pistão 1-0 livre. Tem, aprovado. Chané 63, 1-2, autorizado a alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-3, 0 graus, 1-1-9. Alinha, decola, da 1-0, sem parada, 63, 1-2. A questão é essa, na posição posterior ao pushback, o 6225 está solo. Ok, então reporta quando pronto, puxa, o 6225 sem estacionamento. Ok, obrigado. Del Oscar Zulu, confirma a intenção de voo. Hotel Oscar Zulu, Salvador, Salvador, 500 pés, está autorizada, cola pistão 7, curva direita, pronto, segue na linha do litoral sul. Controle 119, decimal 8, aciona 0110. Controle 19.8, confirmando 19.8, que fica a bordo e o passo que se encontra. Chané 6312, decolado 119, controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Hotel Oscar Zulu, livre acionamento, chame táxi. Controle CNA 6312. 6312, contato radar, grupo nível 350, perfil PUCA. 350, perfil PUCA 6312. Perfil cruzou já o 25. Frequência livre, Juliette Quebec, quilo. Após sagaz, controle 119, décima 8, acena 5042. Afirmativa, autor. O senhor poderia confirmar o nível autorizado 380? Afirmo. Afirmativa, então. Autorizado Curitiba nível 380, via Peruíbe 58, decola da pista 50, com curva à direita, no perfil da saída. Bael, transição Leda após Leda, direto para casa, intercepta a aerovia. Controle Salvador em 119.80, transponder 5042 do TAM 3859. Correto, é porta posto, 3859. Porta. 35221 para o site. 46 a bordo, 3:40, alternamos Salvador. Autorizado táxi, eixo Juliette Alfa, Ponte Paradão, 1-0, torre 1-8, decimal 95, NH 1016, 352, 2 Juliette Alfa, chamando torre 2-4, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 7826, bom dia, livre táxi Alfa, reportando o STFL. Táxi Alfa, confirma o portão. Vai reportar antes da Juliette, o 5826. Na Alfa, reporta antes da Juliette, 5826. Salvador. Stand 3859 na ponte 07, pushback acionamento. Obrigado, pushback acionamento, reportado, 3859. Reportado para ataque, 3859. A 5826, autorizado, Juliette, portão 62. Ingresso Juliette, portão 62, 5826. Polar, pistão na 0, vento 1900 graus, 1909. Bye bye. 1-2-1-1. 1-2-5-1. 2-5-1, under 353. Hotel Oscar Zulu, pronto, tá? 5 reações, se der mais tráfego, boa viagem. Azul 42, comissão 4426, desça para 2010, estou tímido no 096, reforma o localizador. Desça 2000 no 096, reforma o localizador, 4426. Decolar 224, controle 119.8, vamos voo. 198, chamaremos controle, obrigado, bom dia. Under 853, may you confirm the next frequency, please? Frequency 1251 or 13325. Okay, I'll copy before. Thank you. Vitória Salvador, 3P5221. 5221, contato no radar, sobre o nível 200, perfil Gole. Extensão 200, na saída Gole, 5221. Oxê, na 6312, poderia voar a Aracaju? Guarda. É 225, livre táxi à direita, ponte para dar 10, torre 198, small 95, PNH 1016. Frente, livre táxi, ponte para dar 10. 3.013, autorizado, pushback, cenário, por táxi. Identificação autorizada, chegada a mais, desça para nível 050. Eu estou tímido no 096, visto. Autorizada, chegada a mais, marca 050, 050, voo normal, 8. Para o táxi, com 183 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. 359, livre táxi, Juliette Alfa, ponte para dono 0, torre 198, decimal 95, PNH 1016. 10, 16 ponto Juliette Alfa, ponte para 198, decimal 95, tá 3259. Táxi, tá 3304, 182, 3 horas de saldana, confirma 182 a bordo? Afirma, 182, 3304. Livre táxi via Juliette Alfa, ponte para dar 10, torre 198, decimal 95, NH 1016, da 3304. Ajustado, prossegue Juliette Alfa, no ponte para dar 10, 119. 9, 102, 95, da 3304. Acho Alaska uniforme, bom dia, confirmando no 45 mil pés, Valença, tá autorizado. Cola pista no 7, cor direita, cor do axé, controle 119, decimal 8, aciona 01 no 3 após cotejamento, confirma seus abordes. Acionamento de táxi, torre 1895, Whisky, Costa Uniforme. 198, obrigado, bom domingo. Controle, bom dia, 6225, Costa Uniforme, perfil da Mobo. 1 no bom dia, 360 Guarulhos, está autorizado, via Perwisk 50, da cola pista no 0 cola direita, saída da El, Leda, na voz Leda Bitev, controle 119, decimal 8, acena 5045. Procedimento afirmativo, então Guarulhos 360, aparece 50, da cola da 10 direita, da El, Leda Bitev, 198 controle, 5045 no transponder, o chanel é 319. Correto o planejamento, a porta quando pronto, puxa, é 319. Porta não quando pronto, obrigado. Autorizada a linhagem de decolar, pista no zero, vento 110 graus, 10 nós. Autorizada a linhagem de decolar, pista no zero, pista 3859. Sete aproximação, chame torre 1295, com apoio. 295, bom. Torre Salvador, bom dia, azul 4426, final. Baixado travado, passa o externo em 1.7 dias. Azul 4426, continue a aproximação, informarei pistão no zero livre, para informação é a voz da TAN iniciando rolagem. Para cheque o vento 1110 graus, 10 nós, o ajuste no zero, 16. E aí, no zero, no meio, reduzido azul 4426. Entendido, PB 187 da Livre Taxi à direita, ponte espera down no 0 torre, 118 decimal 95, que negar 1016, é o 363. Confirmando e na torre 118 decimal 95. Decimal 95, obrigado. Com uniforme livre ingresso, repórter alinhado e pronto para decolagem. Azul 4426, livre pouso, pista no zero, vento 120 graus, 09 nós. Livre pouso, pista no zero, azul 4426. Salvador, bom dia, TAN 3304, pronto, quanto vai dar o zero? TAN 3304, avista o Embraer da Azul na curtíssima no zero, confirma. Azul, contrato, TAN 3304. Gente, após a passagem do mesmo, ali mantém pistão no zero, TAN 3304. TAN 3859, decolar 231, no controle 119, decimal 8, bom voo. 198-3859. Controle, bom dia, TAN 3602, informação Lima. 3602, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 060, o espaltímetro no 0, 16, visto nacional. 060, no 0, no meio, da 3602. Controle Salvador, bom dia, da 3859. Contato radar sobre nível 380, perfil da EL. Perfil da EL, possibilidade de voo direto da EL. Autorizado. Quando o direto da EL, o TAN 3259 sobe ao 380. Juliette, Índia Zulu. Índia Zulu, prossiga. Cadê de Cairo Laranja, canal 0103, Passando através de Vera Cruz agora, pro de Paris. Pisque Oscar uniforme, autorizado, decolagem, pistão no 7, vento 1-10 graus, 1-09. Aeródromo, Joaquim Globo. Centro de Paripe, aguardando para a rotatória. Libera direita via Fox, solo 121, decimal 9, bom dia. Libera direita, 219, bom dia. TAM 3304, autorizado decolagem, pista 10, vento 10 graus, 119. 3304, vento 10, livre decolagem. A livre táxi via Alfa Júlia, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia, portão 01, azul 4420. 1982, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro 9, informe localizador. Para 2000 pés, 1096, informaremos localizador, gol 1982. Amador, isso que eu acho que é de fora. Pronto, ponto zero. TAM 3663, bom dia, nem mantém pistão no zero. Autorizado no mil pés, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, controle 1-9, decimal 8, aciona 0-1-5-3. Meu Oscar tá correto, confirma seus abordos, 4-5. Acionamento táxi, torre 1895, no meu Oscar. 3304, decolado aos 34, controle 1-9, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom domingo. Hotel Oscar Zulu, frequência livre, hotel. Quantão? Vou até que setor de Salvador? Hotel Oscar Zulu, controle. Gente, prossiga para o centro histórico, Hotel Oscar Zulu. Controle, bom dia, TAM 3304, passa 2200, tá? Gole ouvido. 3304, bom dia, contato radar, supra nível 380, perfil Gole ouvido. Gole ouvido, nível 3807. Vento 1-2-0 graus, 1-0-9, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem, 1-0-3, de táxi, chame na papá para ingresso, Kilo Romeo Oscar. Paulo Varg, Vitor Bravo Mike. Varg, Vitor Bravo Mike, sim. Muito bom dia, o Bravo Mike no pátio número 3 solicita autorização para reboque até a ponte número 3, senhor. Tenente, reporta na saída do Pátio 3 para ingresso no Pátio 1, o Vitor Bravo Mike. Tenente, Bravo Mike. Sua reposta alinhada e pronto para decolagem, Kilo Romeo Oscar. Centro Recife, frequência 1288, alterna 31260, boa vista. 288-260, obrigado, bom domingo. Controle, Salvador, até 3663, dial. Bom dia, contato radar, subo nível 300, perfil dial. 7300, autoriza direto Leda? Autorizado. Direto Leda, 3663. Direto de Zulu Pro da rotatória, visual com a cabeceira na frente. Gente, aguarde. Transfere de comunicação, Direto de Zulu. Zulu. Tá seguindo a descida, tá? 3602. Isso é para 2000 pés, estou o time de 1096, forma localizador. 2000, reporta localizador 3602. Whisky Oscar Uniforme, voe direto Valença, Whisky Oscar Uniforme. Agora está pronto para fora da barra, seja presente. Positivo, vira livre frequência e uísque Oscar de Forte. 1982, localizador. 982, complete aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895, ligado, bom dia. Lete Nizulu, chame torre, 1895, bom pouso, Lete Nizulu. 2900, João. Vitor Nizulete, prossiga. Torre Salvador, bom dia, gol 1982, minha vida de externo, baixo, tá lá. 1982, continue a aproximação, informarei eixo de pouso livre para cheque vento 120 graus 12 nós e o ajuste 10 16. E para informação, temos um Bravo November 2 Papá decolando da pista auxiliar, não vai interferir com a sua aproximação. Aguarde apenas autorização de pouso. Gente, aguardando autorização, gol 1982. Oi, Salvador, Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, continue a aproximação, reporte 3 milhas fora. Afirmativo, está visual com o tráfego na final da 10. Se autorizado, ajusta para prosseguir como número 2. Afirmativo, então, ajuste para pousar como número 2 em Salvador, aguardando apenas a autorização de pouso, Juliette de Zulu. Juliette reduzindo e ajustando com o número 2, o Juliette de Zulu. Papatão, o Kilo Romeo Oscar, decolado aos 40, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, Romeo Oscar. Voo 1982, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 119. 120 com 11, livre pouso, zona 10, gol 1982. Voe Costa Azul, mantendo 500 pés, recebência visuais, até o Oscar Lopes. Controle Salvador, Kilo Romeo Oscar, na sua escuta, bom dia. Romeo Oscar, mantém meu pé, corredor a cheque, Romeo Oscar. Se possível, você autorizaria 2500 direto morro? Te mantém meu pé, Romeo Oscar. Vai manter o litoral então, Kilo Romeo Oscar. A 3602, tráfego posição 12 horas, 6 milhas, rumo sul, mantendo 500 pés na nave helicóptero. 503602. Eu, quem tá por aí? Vento 120 graus, 109. 20 com 109, autorizado para fazer uma tarde, Zulu.